Passando externo, baixado e travado. Baixando em 63 no Ouro, bom dia. Pouso autorizado, pistola 0, vento 190 graus, 099. Ciência livre, pouso 190, né? 63, por favor. A vida é paciente, mas tem a posição na cabeceira 35. Estabilizado ILS X-Ray 1160. Voo 1160, chame a torre na frequência 118, responda 5. 1895, obrigado. Espera a pistão no zero, pronto. 1160, bom dia, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. 1160. Pode deixar mais uma aeronave final na zero, aguarde só mais alguns instantes para a decolagem. A 6311 na sala 08, direita, solo 121, decimal 1, agilizando por gentileza. Agilizando 1211, chanel 6311. A critério, no meu charrelino. Brasília 360 com a Juliette. Oi. Livre pouso 910 ou 9160. Chené 6311, solo 121, decima 1. A primeira curva à direita, a pistinha 190, acione 5435, controle 120, decima 8. Pista 1-0 com curva direita na Abo, Eleva 5435 no 208. Capitão 3304, cotejou correto, chame por estacionamento. Chama aí. Colchonel 6311, livrou, está na Alfa, na escuta. Colchonel 6311, autorizado táxi via Alfa e Juliette até a posição 02. Prossegue via Alfa e Juliette até o 02, 6311. Puxa, posição 8, Gol 2196. Gol 2196, tá autorizado, puxa, acionar, chame táxi. Chama táxi, 2196. Gol 1160, solo 10, direita, solo 121, decima 1. 2111, 1160. Bom dia, Gol 1160, livrou a pista 1-0. 160 ainda na frequência da torre. Salvo 121, decimal 1. Opa, desculpa. Papa Romeo, Papa Juliette, Papa Decolos, 1-1, controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, Papa Juliette, Papa. Oceaner 6312, autorizado de decolagem, pista 10, vento 140 graus, 092. Livre, alinhada de colar, pista 10, Oceaner 6312. 220, saída mesmo. Gente, subindo para 120 no perfil da Momo, Papá Juliette, Papá. Momo, Papá Juliette, Papá, livre da restrição de nível da saída Momo. Livre da restrição de nível da saída Momo, subindo direto para 120, Papá Juliette, Papá. E mantendo 120. Oceaner 6312, decolou 13, controle 120, decimal 80, bom voo. 120, decimal 80, Oceaner 6312, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Oceaner 6312, decolado no perfil da Puca, Aracaju. 6312, contato com a data de colagem, suba a via, sai da PUCA para o nível 350. Sobe via PUCA ao 350, Oceaner 6312. Afine? 1160, próximo a Juliette. Sim, chegou 1160, mantém a posição, vai estar em ingresso na parte. Vai manter. 3079, autorizado decolagem, pista 10, vento 120 graus, 08 a nós. Afirmativo, iniciando outra 3179. Gol 2196, autorizado táxi via Pátio 1 em Índia, no ponto de espera da 10, chame em torre 118, decimal 95, QNH 10, 17, bom voo. Pátio 1 e Índia, ponto 1295, 1017, gol 1190, 2190. Controle Oceaner 6312, solicita a proa de Aracaju. Centro, controle de Salvador. Oceaner 6312, solicita a voa direto a Aracaju. Oceaner 6312, avale a coordenação. Sam 3859, prossiga. Autorização Curitiba, nível de voo 360. Sam 3859, aguarde o instante para a cópia. Para. 1160, está autorizado o ingresso no pátio 1 até a posição 10. Posição 10, 1160. Fala Azul, Magina 70, posição 1, solicita que estiver aqui. Azul 9170, observe o banho da Gol agora ingressando na Índia, está autorizado o puxeta, né? Chame táxi. Você está o Gol na Índia, foi autorizado e chama para o táxi, Magina 70. TAM 3304, cópia. Corrijo, TAM 3859, cópia. Quanto cópia? 3859. Rotan 3859, autorizado Curitiba, conforme a rota do plano, nível 360. Saída Arbor, Elefa, Nitibu. Após a decolagem, a primeira curva à direita. Pistinhos 10, acione 5446 e o controle 120.8. 110 grau, 089. A linha de escola custa 10, gol 219. Transponde 208, o controle está 3829. 5446 o transponder. 5446, confere. Está 3859, cotejou correto, já me puxei acionamento. Na posição 4 já encontra-se pronto, está 3859. Gente, aguarde para iniciar o pushback, o está 3859. Agora. Muito bom dia, Dan 3663, Coaquilo, autorização 340, Guarulhos. Confirme, Dan 3663. Afirmativo, 3663, 340, Guarulhos. Dan 3663, autorizado Guarulhos, conforme a rota, na Brasil 10, nível 340 aprovado. Saída da El, Leda Motiva, a curva. Após a decolagem, será à direita, pistinho 10, acione 5461 e o controle 120.8. Autorizado 340 da El, Leda, Mote, Volta, Zulu 10, curva direita, pista 10, 5461, 208. Dan 3663, cotejou correto, chame para o estacionamento. Bora. Controle, o gol 219, escuta muito, muito bom dia. Gol 2196, contato na decolagem, suba 2 saída da Elta, nível 320. Top guia da Elta 320, gol 219. São 3859, vai aguardar o início do táxi do Embraer da Azul, a sua retaguarda, após estar autorizada. O teu é 3859. Afirmo, pois o azul está lido, tem 3859. Azul 9070, Oceano Ribeirão Preto, 4 horas e 30 de autonomia, 124. Azul 9170, autorizado táxi via Índia no ponto de espera, chame torre 118.95, KNH 1097. 1097, via Índia, ponto de espera, tá 10.895, obrigado, por favor. Tá. Chamé 6312 e chame 185 na frequência 125.245, altera 126.85. Centro Recife, Luiz 545, altera 125, chamé 6312. Oi, Oi, bom dia, 9170, azul, ponte pé, 00, pronto. Azul, 9170, bom dia, autorizado alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 099. Alinha e decola 1-0, azul, 9170. Alô, 2590, deixa a via para nível 050. 050, via. Bom dia, gol 1184, informação de 10. Gol 1184, essa é a minha identificação, desta vez chegar a Mari para nível 060, ajuste 1097. Via Mari 1017, gol 1184, até o 060. Rio 590, cancelar a restrição de velocidade da chegada a Mari. Ok. Quente, descendo via, sem restrição de velocidade, o azul 2590. Avião 70, decolagem aos 23, controle 120, decimal 80, bom voo. 120, 80, avião 70, bom dia. 36, agora 4 horas, oferta Guarulhos. Poderia repetir o problema? Chave 76, 133, decimal 25, alternado 25, decimal 1. 73325, alternado 25, 3179, bom dia. Meio Canadá, livre táxi, controle 1-0-2-18-9-5. 1-0-1-7, bom voo. 1-0-7, graças. 9-3-1-2, resta o controle da Odessa. 2-1-9-6, chame centro de recife na frequência 133-25, alterna 1-2-5-1. 3-3-2-5-2-5-1, gol 2-1-9-6, obrigado. Correta, 3859, conta 0 pronto. 3859, mantém o ponto de espera. Havia viaturas lá em pré-aero verificando uma situação próxima ao ponto de saque. Por gentileza, peço que aguarde. Certo, aguardando, conta 3859. Reduza para 2190 mais. Reduzindo, gol 1184. Alô, Salvador, Bom dia, o Xanã RT311, na posição 2. Sente daquilo, autorização de tráfego para Guarulhos. 360, pronto para cópia quando possível. O Xanã 6311, aguarde um instante para cópia, saída da EL. Saída da EL, 6311. Brasília, Xanã 3304, o Xitex na ameaça, portão 9. Xanã 3304, está autorizado por Xanã acionar Xanã Itax. Xanã Itax. Papa Romeo November, Romeo November, Papilo, para Papilo. November, Romeo November, confirme nível para o destino. 400 com 2 a bordo. Paciente, 2 a bordo, 400 será coordenado, aguarde, será o número 2 para a cópia. Confirme o parque que se encontra. 45 e decolando a 17. Paciente, aguarde. Tá, 3669, estacionamento no ônibus. Tanto 3659, autorizado alinhar e manter pista 1-0. Alinhar e manter pista 1-0, tá, 3659. M3 vai aguardar o início do táxi do colega da companhia, que tá no portão 9. Tá ok, não aguardo, mas tem que sair, será que andaram pra ir fazer os dois simultâneos, não? Aguarde. Aguarde. Serviço 907, autorizado e ABS Switch, 90, repete estabilizado. 3 mil pés, com 1.017, autorizado INS, cobertura estabilizado, azul 2590. Prossiga, própria conta. Oxana 6311, autorizado Guarulhos, conforme a rota do plano, nível 360. Saída da Eule da Motiva, pistinho zona 0, a primeira curva após a decolagem à direita. Acione 5465, controle 128, 120.8. É autorizado Guarulhos 360, via rota do plano, pêndulo 10, Piraí, Umbade, pêndulo 44, Mapoga. Da Eule da Motiva, é, a saída decolando da 10, com curva à direita, após. 5465 transponder, 120.8, controle 6311. Oxana 6311, cotejou correto, chame push e acionamento. Chama para o push e acionamento, 6311. Então, 3859, decolou 29, controle 1-2-0, decimal 80. 08, obrigado. 2, 3, 8, 5, 9, bom dia. 3859, contato radar decolagem, subavia 3, arvo, partido 360. Arvo 360, 3, 8, 9, Tan 3304 está com 173 a bordo, 3 horas e 40, alterna com fim. Tan 3304, autorizado táxi via Pati 1 no Índia, no ponto de espera da 10, chame torre 118.95, NH1017. Pati 1 no Índia, ponto de espera 1895, bora. 1184, dessa via para 3010, ajuste 9097. Via 3017, voo no 184. Juliette Papá, estimado 1325, copiado. Tá, Juliette Papá, 50 milhas, noroeste, Salvador, serviço radar terminado, chame Centro Recife para serviço de formação de voo e alerta, 125.45, antena 126.85. Estabilizado no lote, o Azul 2590. Azul 2590, complete final IADS, que foi pistão 0, chama a frequência 118, decimal 95. Torre 103.95, Azul 2590. 1184, disparar 2010, autorizado IADS, que foi pistão 0, repete estabilizado. 2000 de VLS, reportarás, estabilizado no 184. Romeu November, Romeu November, cópia. 1184, vai manter a proa 050, prestar a formação. Cuidado. Pouso, pista 10, vento 090 graus, 099. Ele pouso, azul 2590. Pista em uso 17. A pista será 17 e a primeira curva à direita. Acione 5424 e o controle 120 decimal 8. Ok, autorizado para as ruas aí, 0400. É, conforme mostra, a pista da EL, Lida, Mótima, foi mostra conforme o plano. A pista será 17, a primeira curva será à direita e corresponde será 5424. November, Romeu, November, cotejou correto para o acionamento e táxi, chame torre 118, corrijo, 118, decimal 95. November, Romeu, November, confirme torre 02. É isso, 02. Curitiba, 1500, New York. Salvador, ground, Lanco 1A9. Lanco 1A9, go ahead. Thank you, Lanco 1A9, with the kilo information, posición 07, cargo ramp, en frente de competición, su cierra Kilo Bravo Oscar. Stand by, clear, Lanco 1819. Stand by, clear, Lanco 1819. Bate agora, chegada. Ali, matei. O número 4 completa a sinal de leste, chama a torre 3895. 3895, 1184. Então 3859, chama agora Recife no 288, alterno no 3325. 3885, dá 3859 agora. Continua aproximação, aguardando a autorização de pouso. Informo, o Airbus 320 data alinhada, pistona zero. Gente, aguardando, 1184. 1185, Kinegão 0017. Kinegão 017, corrigindo pelo B, 149, autorizado, táxi 3663. Gente, 149. Fala, dele. 590, livre a pista. Confirme, Matrix. Azul 2590, livre a pista. Azul 2590, autorizado táxi, via Alfa, aguardando na interseção da Kilo. Via Alfa, na interseção da Kilo, aguarda, 2590. Alivito, Kilo, ground. Charlie Victor Kilo 7021, round. Good afternoon, Charlie Victor Kilo 7021. Confirm your destination. Destination Golf, Victor Alpha Charlie. We request that. 1184. Então 3304, decolagem aos 38, controle 120, decimal 80, bom voo. 2080, 3304. Charlie Victor Kilo 7021, confirme. Did you request the AT clearance? Ok, stand by AT clearance. 304, sobe 360, via Saidar, boa vigilância. 3601, 3304. Salvador, bom dia, Gol 9648. Na via chegada Mário, via Satanismo 050. Via Delta Pixão. Ali Vitor Kilo 7021, copy. Não, 7021. Confirm? Já é, 7021. Charlie Victor Kilo 7021, clear to Golf Victor Alpha Charlie. Flight level 250 via flight plane route. Departure is Tuca, Jamo, Aracaju. After takeoff, turn left. Runway use 10, squawk code 5407. Manaus. Correction. Salvador departure 120.8. Salvador departure 7021. Could you again do Gol 1184, Solos 41. Libera para cima direita via Fox, Solo 12, no destino 10. Via Fox 1210, gol 1184. 2110. Gente, 1184. Aracaju, Alfa Romeo, Alfa, Charlie, Alfa, Juliette Uniforme. Aracaju, Charlie, Charlie Victor Kilo 7021, read back is correct, ready to taxi. Oceania 6311, autorizado por Oceania Chamitaxi. Valeu. Solo Salvador, 1184, bom dia. Gol 1184, autorizado táxi via Alfa até a intersecção da Juliette. Alfa até Juliette, 1184. Azul 2590, tem condições de passagem na retaguarda da aeronave da frente com segurança? Via parte tem condições, 2590. O Azul 2590. Mantém posição, 2590. Agora na Dael Leda Motiva. Bom dia, minha presença é 340 via saída da Dael Vigilância. 340, quando possível, letra, pelo menos. Mantém via saída, aguardar, presença. Aguardar. Volta, né? Para confirmar, o Azul 2590 tem condições de passar via PAT. Gente, vamos coordenar a posição com a infraero abaixo. Obrigada. Aguarde na Juliette para o ingresso no, na posição 04. Kilo 7021, confirm estimated to start. Kilo 7021, we are not ready. Request 5 minutes here. Roger. Oceana 6311, confirmando, me chame. Gente, Oceana 6311, autorizado o táxi via Índia, ponto de espera da 10, chame torre 118 decimal 95, QNH 10017. Azul 2590, posição será 02, observe aeronave no, na táxi, prossiga com cautela. Posição 02 com cautela 2590. Pode prosseguir para o 4, voo 1184. Voo 1184, afirmativo, agora posição 04. Prosseguindo 1184. Romeu, November, 4, 5, para acionamento. Acionamento critério, para Romeu, November, Romeu, November. November. Lanco 1819, clear to Bogotá, flight level 400 via flight plane route. Momo, departure, Nitsa, transition. After takeoff, turn left. Runway 10. Squawk 5467 and departure 120.8. Seu ingresso. Level 400, almost with six transition. Squawk 5467. And 120.8 departure frequency. Eu chamo agora Recife, número 288, alterno 3325. 281, 338. 3325, primário, número 288. 281. Lanco 1819, readback is correct, call me for push and start. We call you for pushback and start, Lanco 1819. 221-2010, autorizado LS, ajuste 1017. 221-2010, LS, 1017, igual no meio das ondas. A Infraero informou que a posição será 02, acho que o balizador deve estar chegando. O balizador está chamando na 04, deve ser na 0. Então prossiga agora para 04. 04, 2590. Olympus 66, aguarde só um instante para a cópia e táxi. Charlie Victor Kilo 7021, stand by. Uno autorizado, alinhar e manter pistão 1-0. Linha 3-1-1, autorizado, alinhar e decolar pistão 1-0, vento 1-1-0 graus, 089. And Aracaju, after Aracaju, Opazul 1-7. Aracaju, afirma aí. Olympus 66, aguarde um instante para a cópia e táxi, ok? Aguardando, Delta 5, obrigado. 3663, chama Recife agora, 1-3325, alterno 125, 1-3663. Então confirma as frequências, por favor. 133, decimal 25, alterna 125, decimal 1. Delta 3663, bom dia. Bom dia. Reduz velocidade para mínima limpa, reporta final. Tá, já reduzi a velocidade, reporta ali na final, gol, 621. Xenai 6250, desce para 2000 pés, livre das restrições na posição ITAP, autorizado ILS, reporta estabilizado 1017. 2000, livre das restrições, 1017, apontará estabilizado 6250. 1648, pouso autorizado, pista 10, vento 1000 graus, 092. Repouso, 6311, decolagem aos 52, controle 120, decimal 80, bom voo. Local nível 150, na radial 180, 105 milhas. Vai sair na DAEL após a decolagem, direto destino. Após a decolagem, a curva à direita. Pista 10, acione 2640 e o controle 120, decimal 8. O IMP 66 cotejou correto para o táxi, chame, corrija, para o cruzamento, chame torre 118 decimal 95. Olá, boa tarde, gol 2, bom dia, gol 2065, autorização Guarulhos. Afirmativo, via corredores na escuta. Se ele for tanto. Sou Salvador Fugial. Bom dia, seu azul 2710, sente a informação, quilo. Azul 2710, será o número 2 para a cópia aguarde. Saída do saída prevista por gentileza. Fuca, saída, não, corrige, saída Conde. Conde Branco. Conforme... Did you press taxi, Charlie Vito, Kilo 7021? Okay, come for taxi. Gol 2065, copy. Prossiga. Gol 2065, autorizado Guarulhos, conforme a rota do plano, nível 360, saída da Leda Motiva, pista 1-0. Após a primeira curva será à direita, o transponder 5511 e o controle 120 decimal 8. Autorizado Guarulhos, 360, da Elê da Monte, da decola da 10 com curva direita, 5511 no transponder 208, controle 2065 para o pushback acionamento, portão 10. Gol 2065, cotejou correto, autorizado, puxe acionar chame táxi. Reportará. Salvador, gol 648, táxi real. Gol 648, autorizado táxi via Alfa e Juliette até a posição 07. Alfa e Juliette, posição 7, gol 648. Romeu Novembro, atente a de turbulência do Bang da Gol, livre decolagem, pista 17, vento 110 graus, 8 nós. Uno 621, solo ao 56, libera a próxima direita, solo 121, destino 1. 121, 1. Olympus 66, autorizado, cruzamento, pista 0018, na Taxiway Delta, chame solo 121, decima 1. Autorizado, cruzamento, da pista na Delta, vai acabar o solo 66. Papa Romeo, novembro, Romeo, novembro, ele falou aos 57, controle 120, decima 80. Até o Romeu, até as condições visuais, uma descida. Alba, o Silva autoriza para o que tem tempo? Descida condições visuais, Laparico. Controle ao Papa Romeu, novembro, Romeu, novembro? Romeu, novembro, sobe 400, sai do bairro. Novembro. Apresentado, VDA, acessará 6250. 6250, que é agora 118,95, completa. Acessar, você é completo já. Xané 6250, ponto autorizado, pista 10, vento 130 graus, 08 nós. Seja posto, Xané 6250. Galeão, autonomia 4 horas e 14. Poderia repetir o POB, gol 206? 136. Gente, 136 a bordo. Está autorizado o táxi via Pátio 1 e Índia até o ponto de espera da 10. Vai chamar 118 decimal 95. Vai observar o P3 que está prosseguindo para o ponto de espera também. QNH 10-16. Afirmativo, livre táxi via Pátio 1 e Índia da passagem a Orion ao gol 2065. Charlie Victor Kilo 7021, nem tem possível. Solo Salvador, azul 2770. Confirme? Azul 2770. Azul 2710, agora tem um instante para cópia. Zona para ingresso. Gol 621, após a passagem do Boeing da companhia, está autorizado o ingresso no pátio 1 até a posição 09. Ok, após o colega, prossegue para o 09. Charlie Victor Kilo 7021, clear taxi via Apron 1 and the taxiway India on holding point, call tower 118.95, QNH 1017. 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, 1017, Charlie Victor Kilo 7021, observe the Boeing 7380 on your right. 2065 da Gol, logo atrás do P3, na ponte espera pronta. Gol 2065, como número 2, mantém ponte espera. Mantendo. Aracaju, nível 190, conforme a rota saída Conde, após a decolagem curva esquerda, pista em uso 1-0. Acione 55404 e o controle 120.8. Autorizando Aracaju, nível 190, rota conforme o plano. Decola da 1-0, conclua pela esquerda, saída Conde, 5504 é o transponder. Controle 120.80 para o azul 27104-3, posição 3, Romeu. Azul 2710, cotejou correto, chame para o posicionamento. Chamaremos azul 2710. Como está na DC-0? Oxana 6250, continue táxi até a interseção Juliette, pela Alfa. Táxi até a Juliette via Alfa, Oxana 6250. Charlie Victor Quebec, correct. Charlie Victor Kilo 7021, continue taxi, maintain position after the Boeing 737 off loop. P770, aguarde a cópia, confirme parte 3. Parte 3. Gente, aguarde a cópia. Você arrumou uma venda? Eu sei. Precisar de voar direto para Fátima? Ainda negativo, vou manter a saída, mas agora. Não venda. Taxi, Juliet, please. Alfa Kilo será o número 2 para a cópia, aguarde. Ed, maintain position behind of Gold Company, Boeing 737, ok? Azul 2770, autorizado Porto Seguro nível 160, conforme a rota, saída Coral, a primeira curva à direita, pista em uso 1-0, acione 5535, controle 120.8. Azul 2770, cotejou correto, chame para o acionamento. 2770. November, Romeu, November, chama agora Recife no 3325, alternando no 251. Gente, Olympus 66, autorizado a linha MT. Aguarda a autorização para o decolagem. A linha da Céu, aguarda a autorização para o decolagem de Olympus 66. Olympus 66, autorizado decolar, piso 10, vento 110 graus, 08 noite.